partir de agora, o que vocês irão sentir é totalmente contagiante. Abrem seus ouvidos, porque chegou na área o automotivo Ford Cabuloso. De breves, Pará. Agora com 4 alto-falantes Eros Hammer de 2600 RMS. Ei, sinta a pressão e o verdadeiro deslocamento de ar. Quem bate é pai e mãe. O Ford Cabuloso espanca. Agora com 4 alto-falantes Eros Hammer de 2600 RMS. Nas mensagens, você já sabe. DJs Victor Incomparável. DJ Vitor Incomparável, o top DJ do som automotivo do Marajó. Vamos lá, Fernando Ferreira. Bota o Ford Cabuloso pra espancar. Ei, rapaz, ouça agora o que é pressão de verdade. Aí, DJ Victor, está tudo pronto, meu DJ? Então, arrebenta! Soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por las calles gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando. Como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede tener y esto no me gusta. Esto no me gusta. Si tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Ford Cabuloso. Agora com 4 alto-falantes Eros Hammer de 2600 RMS. Ei, sinta a pressão e o verdadeiro deslocamento de ar. Estava buscando por las calles gritando. Eso me está matando. Oh no. Estaba buscando por las calles gritando. Como un loco tomando. El que yo sin ti, si tú sin mí. Dime quién puede ser. El que yo sin ti, si tú sin mí. Dime quién puede ser. El día de no DJ Victor. Ford Cabuloso. De breves, Pará. Sinta a pressão e o verdadeiro deslocamento de ar. Rock your body, come on, everybody. Fernando Ferreira. Bota o Ford cabuloso pra espancar. I have never known anything wrong, any romance bad. I was only me, I always left myself. Ao vivo, ao vivo, DJ Victor, incomparável. Quem bate é pai e mãe. O Ford cabuloso espanca. Like a thunder, like a storm, like a break inside your mind. If you search, you will find it. Pop up the volume, now you're ready to dance. The DJ starts to feel in me, Sam. On the table, on the microphone, we are the kings on the dance floor. My every single word, my every beat flow makes everything. Ford Cabuloso. Ford Cabuloso. Agora com 4 alto-falantes Eros Hammer e 2600 RMS. Ei, sinta a pressão e o verdadeiro deslocamento de ar. Esta é a conexão. Málaga, Barcelona. Merimel, Merimel. Álvaro Guerra, Álvaro Guerra. Let's go. Just to go crazy when the sun goes down, and all that I need is for you to be my baby when the sun. incomparável. É pai e mãe. O Ford Cabuloso espanca. When the sun goes down, we'll be dancing in the dark. When the sun goes down, to the beating of your heart. As the earth moves in orbit, I will always be the one who stands my ground. I'll be there when the sun goes down. Vamos lá, Fernando Ferreira. Bota o Ford Cabuloso pra espancar. DJ do som automotivo do Marajó, fazendo a melhor festa. Ford Cabuloso. Ford Cabuloso. Agora com quatro alto-falantes Eros Hammer de 2600 RMS. Ford Cabuloso, Ford Cabuloso, de Breves, Pará. Eu também um ano vi, encontrei lá no baile funk. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô de popô é esse? Popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? É nova do boladinho estourando os alto-falantes. Vira moda pras meninas que tem um popôs, popôs, popôs, popôs, popôs. DJ Victor, DJ Victor, incomparável. Que grave é esse, pretinha, que teu bumbum balança? Que grave é esse, loirinha, que teu bumbum balança? Que grave é esse, moreninha, que teu bumbum balança? E faz tum, tum, tum e a menina dança. Grave toca, geral se envolve da dança. E faz tum, tum, tum. E faz tum, tum, tum. E a menina dança. E faz tum, tum, tum. E a menina dança. E faz tum, tum, tum. E a menina dança. Vamos lá, Fernando Ferreira. Bota o Ford Cabuloso pra espancar. DJ

DJ Victor, DJ Victor, incomparável. Bocanas, tô numa vizinha legal, pousado nas danças, que ela é swing, ela é sensacional. Segura essa onda que bateu, mas bateu bem forte. Olha o popô delas mexendo, que brisa, moleque. Avisa que tá demais, demais, oh. Avisa que tá demais, demais, oh. Avisa que tá demais, demais, oh. A ginga daquela dá pra frente e as rodadas de fora. Demais, demais, oh. Avisa que tá demais, demais, oh. Avisa que tá demais, demais, oh. A jogada que ela tá pra frente e a jogada de bunda pra trás. A jogada que ela tá pra frente e a jogada de bunda pra trás. Ford cabuloso, Ford cabuloso. De breves para. Pode que amor pro alto, pode descer do salto. Eu vou te ver dançar, retorna então ao som do campo. Vem dançar comigo, que a noite é uma criança. E se for pra cair na barra, me chama que eu vou. Pode que amor pro alto, pode descer do salto. Que eu vou te ver dançar, retorna então ao som do campo. Vem dançar comigo, que a noite é uma criança. E se for pra cair na barra, me chama que eu vou. E me chama que eu vou. Que eu vou, que eu vou. E me chama que eu vou. Eu vou, eu vou. E se tu pra cair na farra, me chama que eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Mixagens ao vivo. Ao vivo. DJ Victor. Incomparável. Eu vou. DJ Victor Incomparável, o top DJ do som automotivo do Marajó. Fazendo a melhor festa. Não fala mal da minha novinha, porque ela não é bagunça. Ford cabuloso, Ford cabuloso. No Face mandar em direta, só pra ganhar ibope. Olha o recalque. Especial Funk Bass. Olha o recalque. Poder não é pra quem quer, poder é só pra quem pode. Olha o recalque. Olha o recalque. Pipipipi, o recalque. Ela incomoda outras minas com o seu corpo perfeito. Mas a recalcada é foda. Ela não tá nem aí, porque afirma que ela é foda. Olha o recalque, olha o recalque. Poder não é pra quem quer, poder é só pra quem pode. Olha o recalque, olha o recalque. Quanto mais tu fala dela, mais gostosa ela fica. Quem não gostar de recalcada, levanta a mão e grita. Ford cabuloso. Ford cabuloso. De breves para. Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Aqui no baile funk eu tô querendo putaria. Vem novinho, hoje eu não vou te perdoar. Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Eu vou quicar bastante, eu vou quicar bastante. Eu vou sentar, sentar, sentar, sentar, sentar bastante. Eu vou quicar bastante, eu vou quicar bastante. Eu vou sentar, sentar, sentar, sentar, sentar bastante. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica, rebola, ela quica, ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica, rebola, ela quica, ela senta demais. Vai. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica, rebola, ela quica, ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica demais. Ela senta, ela quica, rebola, ela quica, ela senta, ela quica demais. Quica demais, quica demais. Essa vai especialmente para todas as DJ Vitor, incomparável. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e na chama de amiguinha. Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente, cai aqui pra frente pra tu ver. Vai, vai, vai. Que essa bunda no chão. Vai, vai. Que essa bunda no chão. Vai, vai. Que essa bunda no chão. Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão. Vai. Tudo tá vai, querendo. Vai. Tá pedindo, tá implorando. Vai, vai. Vou fazer o que tu quer. Vou desse instigando. Então prepare esse garoto. Vai, vai. Que hoje eu vou sentar pra tu. Rebolo com bum bum bum bum bum bum. Deslizo com bum bum. Desço com bum bum. Sento lentão, lentão, lentão, lentão, lentão, lentão. Rebolo com bum bum. Deslizo com bum bum. Desço com bum bum. Que estão presentes no baile. Então essa é vontade, essa é solidariedade. Esse é rebolão só pros caras aqui no baile. Quem bate é pai e mãe. O Ford cabuloso espanca. Eu tô te olhando há mal tempão. E você nada, seu filho, mexe comigo. Eu te olho, vira a cara. Quero um minuto só pra falar uma parada. Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa. Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa. Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa. Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa. DJ Vitor, incomparável. Forte cabuloso. Agora com 4 alto-falantes Eros Hammer e 2600 RMS. Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga, parceira. Só se for amiga solteira. Amiga, parceira. Só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, vai vivê-las com você. Amiga, parceira. Só se for amiga solteira. Amiga, parceira. Só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras. Vamos lá, Fernando Ferreira. Tu tá maluca, achando que eu sou bobo. Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso. Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso. Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso. Eu ri a dormir, tá querendo me enganar. Eu te avistei do camarote na pista. Tu tá, tu tá, tá, tá, tá bebendo, se perdendo. Tá achando que eu sou bobo. Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso. DJ Victor, DJ Victor, incomparável. Pode até trair, mas eu vou te dar uma dica. Fama de boi passa, fama de piranha fica. Fama de boi passa, fama de piranha fica. Você não se ligou, a ninguém te explica. Fama de boi passa, fama de piranha fica. Fama de boi passa, fama de piranha fica. Forte cabuloso, forte cabuloso. De breve se parar. Ai, que vidinha mais ou menos. Ai, que vidinha mais ou menos. Solteiro pegando todas, por dinheiro eu tô podendo. Ai, que vidinha mais ou menos. Ai, que vidinha mais ou menos. Solteiro pegando todas, por dinheiro eu tô. O pop tá podendo, hein? Ai, que vidinha mais ou menos. Ai, ai, que vidinha mais ou menos. Solteiro pegando todas. Elas sabem que eu não presto e sou muito mulherengo. Toda mulher da minha área quer me ter ao mesmo tempo. Viaja nessa visão da vida que eu tô tendo. Minha vida tá só. Quem olha fica estagnado. A chegada é nível magistral. Nós é concorrente acirrado. Pros discursos de alto capital. Mas não tem vez que era bico. Arrogante se for merecido. Dentro da cena já chega aos pés. A nossa ideia é um hipótese desse. Os constantes tudo alinhado. Os cabelos entrando em cena. O consciente estabilizado. Debatendo contra o sistema. Nós é cica, não precisa acreditar. Tem mais louco só outro de mim. Nós é crítica, mas não tem limite. Agora eu não poder nascer assim. Eu só fui da porta pra na mira. Sente o horizonte, assim que nós vai. Procurando as mais gandoleiras que corresponde à ordem do papai. Vivendo tipo American Pie. No limite da sacanagem. No Bronx, sente tudo vai. Contando as notas de felicidade. DJ Victor. Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico. Vital mudou e nós tomou a liderança bonito. Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito. Viajei o mundo, tinha um sonho de criança ser rico. Vital mudou e nós tomou a liderança bonito. Incalculável, incontável, é notável que o estilo implacável pra elas é favorito. Forte cabuloso, forte cabuloso. Agora com quatro alto-falantes Eros Hammer de 2600 RMS. Simbora! DJ Vitor, incomparável. Dá-lhe, avião! Forte cabuloso, forte cabuloso. De breves para. Elvis, perfil, serviço, tudo metálico, desce com razão. Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, e o avião é pau. Vem aí, festa das flores, Bartônio. Salve o cabeceal. Jota, o homem do safado tá comigo. Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, forte cabuloso, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Olha que meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. É pau, é pau. Meu som é pau. Meu amigo Abel, são fortes. Mas sobrada é do tamarão de pesqueira. Eu tô

chão, chão, chão, chão. Vai, Danny Boy. É lindo que você tá gravando tudo. Avião. Meu carro virou hotel. Eu vou dormir com banco de couro. A janela é o teto solar. Solteiro,

12, DJ. É na batida, na bata, na bata, na bata, na bata. É na batida, na bata, na bata, na bata, na bata. Let's go, DJ. Let's go, DJ. Let's go, DJ. Acelera, acelera, acelera. DJ Luiz, o poderoso chefão! DJ Alex Produções. Atenção, moçada! Ford Cabuloso. Ford Cabuloso. Agora com quatro alto-falantes Eros Hammer. Doze, DJ. É na batida, na bata, na bata, na bata, na bata. É na batida, na bata, na bata, na bata, na bata. Let's go, DJ. Let's go, DJ. Let's go, DJ. Acelera, acelera, acelera. DJ Vitor, incomparável. DJ Andy. Tocou meu coração. Só vai estar. tocando sua música. Som vai deixar, não para de dançar. Ele chega pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, posso já ficar. Ele faz o povo dançar. Vamos lá, Fernando Ferreira. Bota o forte cabuloso pra espancar. Faz esse povo dançar. E vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. E vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Vitor Incomparável, o dominador do som automotivo do Brasil. O mundo estremece, balançando sem parar. Dirigiu o DJ Luiz, porque o Nova vai tocar. O mundo estremece, balançando sem parar. Dirigiu o DJ Luiz, porque o Nova vai tocar. Essa sensação que chegou pra falar, chegou pra detonar, fazendo você dançar. Estando corações, arrastando multidões, com qualidade de TikTok, não existe nada igual. Você vai dançar, DJ Gil vai comandar. Ele é o show considerado no Pará. Ele é o fenômeno que arrasta multidões, fixando seu sucesso e o pega show a detonar. O pega show a detonar. Forte cabuloso. Forte cabuloso. Agora com 4 alto-falantes Eros Hammer de 2600 RMA.